E o tema de hoje, eu vou começar a palavra agora, o tema de hoje é uma igreja bem cuidada, uma igreja bem cuidada. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Somente até aqui, fecha os teus olhos. Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra que penetra, Pai, no nosso coração. Pedimos que o Senhor toque na ferida, para que haja cura em nosso meio. Pedimos que o Senhor fale aquilo que só o Senhor sabe que nós estamos passando. Usa minha vida, Senhor, pela tua misericórdia. Que não seja eu apenas falando aqui, mas que eu fale através do teu Espírito. Me usa nesta noite e eu te darei toda a honra e toda a glória para sempre. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém? Pode se sentar. Peço que agora você não se movimente mais, que você não converse com o teu irmão do seu lado, que você não fale nada. Agora é hora de ouvir a voz de Deus. Não se distraia por nada dessa terra, só se distraia com as coisas do céu. Amém? Por favor. Vamos falar hoje sobre uma igreja bem cuidada. Uma igreja bem cuidada não é uma igreja pintada, uma igreja ornamentada. Eu quero ministrar isso hoje para vocês, porque justamente igreja não é um lugar. Igrejas são pessoas. Igreja somos nós que estamos aqui e que um dia vamos subir para o Senhor. Com essa obra que estamos fazendo, podemos facilmente perder nosso foco. Com essa obra, essa nova casa que estamos fazendo, nós podemos perder o verdadeiro foco do que é o cristianismo, que não é cuidar de paredes e estruturas. O cristianismo é feito para cuidar de pessoas. E eu quero que você reflita sobre isso, porque nós cuidamos muito bem de prédios que estão aqui e não cuidamos de prédios que estão aqui. Cuidamos de prédios feitos por mãos humanas, mas não cuidamos de prédios feitos por mãos de Deus. Cuidamos muito bem de prédios que vão ficar e não cuidamos de prédios que vão subir. E o foco da igreja de Jesus não é construir catedrais maravilhosas. O foco da igreja de Jesus é cuidar uns dos outros. Nós precisamos ser uma igreja bem cuidada. E quando eu digo igreja bem cuidada, não é uma igreja toda ornamentada. Uma igreja bem cuidada é uma igreja saudável, com as famílias abençoadas, com os casais resolvidos, com a vida financeira andando e prosperando, com os nossos filhos diante do caminho do Senhor, com nossos maridos libertos do vício, com as nossas esposas curadas da depressão, com a nossa vida transformada pelo poder do Espírito. Isto é uma igreja bem cuidada, bem discipulada, que conhece a palavra, que tem vida de oração, que foge do mal, mas tem santidade. Então hoje eu vou falar um pouco sobre cuidado, sobre nós cuidarmos uns dos outros. Muitos acham que isso é o chamado de um pastor. Olha, pastor, cuida você aí das pessoas, você que foi chamado para isso. Muito pelo contrário, irmãos, você foi chamado para cuidar também de uma pessoa. Você foi chamado para cuidar uns dos outros, porque a carga ficaria muito pesada para mim, para nós pastores. A carga é muito pesada para carregarmos 200 e poucas ovelhas. Alguns ficariam sem o cuidado que merecem. E você precisa então se levantar como um cuidador também de uma outra pessoa. Amém, igreja? Só no Novo Testamento, a palavra uns aos outros é colocada, a frase uns aos outros, é exposta 52 vezes. Admoestar uns aos outros, cuidar uns dos outros, corrigir uns aos outros, edificar uns aos outros, exortar, encorajar uns aos outros. há 52 vezes citado no Novo Testamento o verdadeiro cristianismo, onde um irmão cuida do outro, amém? Você está meio sério? Nós precisamos aprender isso, e às vezes a gente não quer esse chamado. Que história é essa? Você está em Gênesis 2? Vira aí a folha Gênesis 4. Veja só. Vamos falar sobre Caim e Abel. Caim e Abel eram filhos de quem? De Adão e Eva. Vamos ler o versículo 8. Gênesis 4, 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Ou em algumas traduções, sou eu guardião de meu irmão? Eu tenho alguma responsabilidade por algum motivo sobre a vida dele? Sabe aquele, assim, onde está fulano? Não sei. Cadê o irmão que não veio hoje na igreja? O que você vai me responder? Não sei. Tudo bem, o não ser de não saber, não sei de não saber, tudo bem. Agora não sei de indiferença, como diz o bispo Zezé, naquele louvor, é a sua indiferença que me mata? Você conhece esse louvor? A gente fala como se, cadê seu irmão? Eu não sei, por acaso eu sou guardião da vida dele? Eu tenho que saber da vida do irmão? Tem. Tem que saber, tem que ser enxerido? Não. Eu preciso ter um cuidado com a vida do meu irmão. Se eu falo que sou realmente irmão, ah, esse aqui é meu irmão? Bom, vamos ver. Você ora Pai Nosso. Se você ora Pai Nosso, você tem o mesmo pai que ele. Outra coisa, você fala que você é filho de Abraão, e ele também. Então, obviamente, ele é teu irmão. Aliás, Adão é o nosso pai. É teu pai e meu pai. E nós somos irmãos, porque somos filhos de Adão. Todo mundo aqui é filho de Adão. Aliás, todo mundo aqui é filho de Noé também. Todo mundo que está aqui é filho de Noé também. Nós somos irmãos. Cadê o seu irmão? Não sei. Sou por acaso guardião, tutor de alguém aqui? É. É tua responsabilidade cuidar uns dos outros. Pregamos muito sobre corpo bem ajustado, sobre igreja viva do Senhor, igreja verdadeira. E com essa obra, que vamos ministrar muito sobre Neemias e Esdras, podemos desfocar um pouco do que Jesus realmente quer. Porque o dia que essa igreja perder o foco em pessoas e começar a olhar para a estrutura, nós perderemos a glória de Deus que está sobre a nossa vida. Tudo o que estamos vivendo hoje é porque temos que manter o nosso foco nas pessoas. Igrejas são pessoas e pessoas precisam ser cuidadas. E não é papel só do pastor, viu, Caim? Não é papel só do pastor, é teu papel também cuidar do seu irmão. É teu papel zelar pela vida dele, cuidar, saber se ele está bem, se ele não está bem. Não existe vida cristã sem amor ao próximo e sem cuidado do próximo. Não existe vida cristã sozinha. E aí nós lemos lá em Gênesis 2, vou voltar ao que Deus falou. Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus criava a terra, aí ele criou a terra. E viu Deus que isso era bom. Aí criou o firmamento e viu Deus que isso era bom. E foi criando e falava que era bom, e falava que era bom. Quando ele criou o homem, ele viu que era muito bom, ele disse. Agora, em Gênesis 2, é a primeira vez que Deus fala: isso não é bom. Não é bom ficar sozinho. Fala para o irmão assim: não é bom ficar sozinho. Os solteiros já estão levantando a mão para o céu. Ô Deus, Deus está falando nessa igreja. Aleluia. A palavra vem de encontro. Não só sozinho, como cônjuge. Deus falou alguma coisa, ele olhou para tudo e viu que não era bom. Olha, não é bom o homem ficar sozinho. Porque caindo, não haverá quem o levante. Eu separei um texto que eu vi na internet. Ontem, estudando essa palavra, eu fiquei algumas horas estudando essa palavra ontem, que eu achei muito interessante. E eu separei um texto sobre os nazistas. Posso ler? Quem me autoriza a ler? Se não autorizar também, eu vou ler, porque Deus mandou eu falar. A respeito dos nazistas, foi dito o seguinte: primeiro vieram buscar os judeus, e eu não me incomodei, porque não era judeu. Depois levaram os comunistas, e eu também não me importei, pois não era comunista. Levaram os liberais, e eu encolhi os ombros, nunca fui liberal. Em seguida, os católicos, mas eu era protestante. Quando vieram me buscar, já não havia ninguém para me defender. Prestou atenção? Vieram buscar os judeus, mas eu não sou judeu. Vieram buscar os comunistas, problema deles. Sou a casa guardião de comunista. Vieram buscar os liberais, fiz assim com o meu ombro, porque eu nunca fui liberal. Vieram buscar os católicos, problema deles, eu sou protestante, evangélico. Quando vieram me buscar, não tinha mais ninguém para me defender. Obviamente porque eu não defendi ninguém antes. Se você não tiver um irmão, quem vai te defender? A coisa mais difícil de se ver hoje nas igrejas é a amizade. A pessoa quer vir na igreja e quer ficar sozinha. Aliás, por favor, eu gosto de culto vazio, para ninguém sentar do meu lado. Aliás, eu seleciono quem é que está... Olha, e essa história do pastor mandar virar para o irmão e falar para o irmão? Né? Não, eu concordo com você, irmão, que se o pastor falar isso umas 30 vezes durante o culto, é um negócio que vai ficar. Vira para o irmão, fala para ele, você é uma benção, você é uma benção. Vira para o irmão, fala para ele, que vira para o irmão. Vira para o irmão, vira para o irmão. Aí você não vai falar, tem hora que você não quer mais, não quero nem olhar para ninguém. Mas tem horas que você fala para o irmão assim, Deus é contigo, e é o que ele precisa, Deus é contigo. Vira para o irmão e fala para ele, eu estou contigo. E aí você vira para ele e fala, eu estou com você, eu te amo. Aí é importante virar para o irmão e interagir, porque há até uma interatividade no culto com o que você está fazendo, como estamos fazendo aqui agora. Né? A gente virar para o irmão e falar, pode parecer chato, mas muitas pessoas odeiam fazer isso. Odeiam. Pega na mão do irmão, meu Deus, quem inventou isso? Meu Deus, pega na mão do irmão. E quando o pastor fala assim, abraça o irmão, ah, meu Deus, tudo bem, abraçar esse aqui, e abraçar esse aqui, tudo bem, minha esposa e meu filho, aí ele fala assim, sai do teu lugar e abraça alguém, quem inventou isso nas igrejas? Por favor, não dá para ficar quieto aqui no meu canto, eu vim buscar a minha bênção, eu quero ficar aqui sozinho, eu vim buscar o meu Deus. E o seu irmão, que ele se lasque. Eu não quero saber dele. Eu não quero ter relacionamento, sabe por quê? Já me decepcionei. Está com medo que vai acontecer de novo? Provavelmente vai. Provavelmente vai acontecer de novo. E nem por isso você vai desistir. Você acha, irmãos, hoje uma visitante veio aqui na igreja e falou que nunca mais vai sair daqui, eu fiquei tão feliz. Mas ela falou assim, pastor, quanto tempo você tem de pastor? Eu falei, 12 anos. E você tem quantos anos? Eu falei, 33. Ela falou, nossa, novinho, né? Obrigado. Mas ela falou assim, poxa, todo esse tempo na obra, será que nesse tempo eu ministrando, eu nunca me decepcionei? Será que nesse tempo ministrando, eu nunca... Tem hora que tem pessoas que falam assim, ó, eu prefiro animais. Você já ouviu isso? É o cúmulo, né? Eu prefiro animais do que gente. O meu cachorro é melhor do que o meu irmão. Olha. Olha o nível de cristianismo que estamos vivendo hoje em dia. Eu não quero saber da pluralidade do cristianismo. Eu não quero saber de me relacionar com o meu irmão em oração. Eu quero ficar sozinho. Eu não quero ter relacionamento com ninguém. E uma igreja bem cuidada é uma igreja que se relaciona. Eu fico vendo, por exemplo, aconteceu, o Pedro ficou doente lá com a Priscila e o Anderson. Eu vi que o gruda chiclete foi o que mais ficou. Por quê? Porque eles são do gruda chiclete. Aconteceu um problema, nasceu o filho da Neildo, Isaac. O pessoal mais próximo é o pessoal do fiel, do gruda fiel. Por quê? Porque criou-se um laço de amizade ali entre eles. Então hoje eu quero ministrar ao teu coração uma coisa que é bíblica e verdadeira, irmãos. Porque eu não estou inventando isso. Ó, só nos 10 mandamentos, 6 mandamentos são relacionados ao próximo. E 4 relacionados a Deus. Dos 10, 6 são: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiça coisa do seu irmão. É tudo relacionado ao seu irmão. Porque é vontade de Deus, não tem como viver a vontade de Deus sozinho. Então tem que cair por terra essa casca, seu cascudo, seu siri cascudo. Eu falei isso hoje de manhã, eu estava meio Bob Esponja de manhã. Falei do Lula Molusco, falei do siri cascudo. Nós precisamos quebrar essa casca do nosso coração. E eu quero falar aqui alguns tópicos, são só 94, que vão ministrar o teu coração com relação a ser uma igreja bem cuidada. Amém? Primeiro tópico: permita ser cuidado por alguém. Existem pessoas incuidáveis. Essa palavra não existe. Pessoas que não são cuidadas por ninguém. Pessoas intratáveis, essa existe. Pessoas que não recebem nada de ninguém. Não ouvem a voz de ninguém. Por uma soberba que já está introjetada dentro dela. Introjetada dentro é um pleonasmo. Que já está dentro da pessoa, fazendo a pessoa ter uma visão ofuscada do que é realmente ser cuidado e se sujeitar a alguém. Por exemplo, eu vou para ser ministrado por essa pessoa, mas eu tenho 20 anos de evangelho a mais que essa pessoa. Eu vou ouvir fulaninho falar, ou ciclaninha, eu vou ouvir ela, mas eu oro 1000 vezes melhor do que ela. Aliás, eu conheço a palavra muito mais, ela acabou de chegar. Eu conheço a palavra muito mais do que ela. Como é que eu vou ser cuidado ou ministrado por ela? Arrogância. Porque o mesmo espírito que está na vida do irmão, relativamente, supostamente inferior a você, também está em você, também está em mim. Aí chama o pastor para orar. Me chama não, irmão, eu estou sobrecarregado. Aliás, alivia. Chama o irmão para orar, que tem o mesmo espírito que eu. Ah, preciso orar na casa do fulano. Chama o irmão para ir com você. Não precisa centralizar só no pastor. Eu não sou o guru. Eu não sou mais ungido do que você. Quem tem o espírito tem. Não tem melhor. Olha, esse aqui tem 50% de espírito. O pastor já tem uns 70 já. Não, ou tem ou não tem. E quem tem, tem ele plenamente. O Deus onipotente habita entre nós. Eu posso orar e você pode orar. Agora, irmãos, precisamos abrir nosso coração para ser cuidado por outra pessoa. Precisamos abrir o nosso coração, porque isso está relacionado com a nossa soberba. Não belisca ele, Moacir. Nós precisamos ser cuidado por alguém. E eu fico vendo assim, o general Naamã, general do exército, a sua empregada doméstica falou para ele assim: ó, você é general, mas você é leproso. Se você falasse com o meu pastor que está lá em Samaria, ele te restauraria da sua lepra. Primeira quebra ali já com Naamã, ter que escutar um general famoso. Através da vida dele, Deus deu vitória. Ele agora tem que ouvir uma empregada, supostamente inferior a ele, mas agora tem que ouvir aquela mulher. E ele vai, chega na casa de Eliseu, bate na porta. Eliseu fala para o seu moço Geazi: vai lá atender a porta, é o general Naamã, ele está leproso, fala para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes que ele vai ser curado. Aí sai o moço e tal: pois não? Não, eu quero falar com Eliseu. Olha, ele sabe quem é você, você é general, vai mergulhar que você vai ser curado. Que história é essa, meu? Cadê esse pastor aí? Eu sou general. Não vai sair aqui para orar por mim, não? Espera aí, eu vou perguntar para ele. Ô, Eliseu, ele quer falar com você lá. Vou falar para ele que eu não vou. Já falei o que tinha que fazer. Vai mergulhar e tá bom. Volta lá. Ó, ele falou que não vem. Como não vem? Achei que ele sairia aqui, colocaria a mão sobre a lepra e eu ficaria curado. Ó, eu não posso me lavar em Abana e Farfar, rios de Damasco, muito mais cristalinos do que esse rio Barroso, que é esse rio Jordão. Vou perguntar para ele, peraí. Eliseu, ele quer, ele não pode se lavar lá? Não pode, é rio Jordão, tem que se humilhar. Vai lá. Ó, ele falou que não pode. Mas o rei, o general... Se te pedir alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais se lavar, vai se lavar, meu. Você vai ser curado. Tem que humilhar. Tem que aprender a ouvir dos menores. Talvez Eliseu morava lá num casebrezinho e o general num palácio. E agora tinha que ouvir um cara que nem deu atenção para ele. Deus vai te tratar, meu irmão. Se você não consegue ouvir as pessoas. Nós precisamos ser tratáveis. O problema das igrejas, da nossa e de muitas da igreja de Cristo, são as panelas. Mas que eu digo, quando eu digo panelas, o problema não são as panelas, são os que não têm panelas. Esses são os piores, as panelas são maravilhosas. Igreja com panelas é uma igreja bem cuidada. Igreja com panela é uma igreja linda. Tem as suas panelas, todo mundo se amando, porque não dá para fazer um panelão, um caldeirão, só no culto de domingo, nem assim já dá mais, porque tem dois cultos. Mas quando há panelas na igreja, a igreja é cuidada. O problema, quem dá problema para nós, o problema, está em quem não se encaixa em nenhuma panela. Insubmisso, arrogante, não consegue ouvir ninguém, não consegue se submeter. Não, na verdade, por exemplo, uma célula. Eu não posso frequentar uma célula. Por quê? Porque eu deveria ser líder de uma célula. Amém, irmão? Então, primeiro seja liderado. Primeiro participe de uma célula. Se sujeite ao seu irmão, como diz em Efésios 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Seja cuidado por alguém. Tenho um pastor, olha, eu sou pastor, mas tenho meu pastor, e obedeço. Poderia me rebelar, porque eu sou o presidente aqui da igreja, sabia? Presidente. Mas sou submisso ao meu pastor, e com muito orgulho sei que ele ama a minha vida e me corrige. E eu obedeço. Eu preciso ser cuidado por alguém. Você precisa se abrir para ser cuidado. Está na hora de você parar com essa história de que ninguém cuida e ninguém rela em você. Precisa abrir o teu coração, precisa cair essa resistência. Precisa cair isso. Vira teu irmão. Diga para ele assim, cuida de mim. Amém? Vamos cuidar uns dos outros. A gente precisa virar um purê de batatas, já falei sobre isso. Não é, irmãos? Olha, a gente pode ser uma igreja saco de batatas. Eu já ministrei isso replicando um pouquinho a palavra do pastor Abe Huber, né? Uma visão que Deus deu para ele, a visão do purê de batatas. Porque eu posso ser um saco de batatas. Eu posso juntar aqui as batatas e ser um monte de batatão. E aí a hora que abre o saco da batata, sai todo mundo e vai cada um para sua casa. Agora um purê. O purê está tão junto, um corpo tão bem ajustado, que quando um cai, o outro levanta. E quando um precisa, o outro se comove. E quando um precisa, ele está lá junto, é o mesmo. É um pertencendo ao outro, é o que diz em Romanos. Que nós pertencemos ao mesmo corpo, pertencemos uns aos outros. Então diga para o teu irmão assim, você me pertence. Né? Os jovens estão escolhendo ali assim já. Você me pertence. Calma, irmão. Não é essa palavra que eu estou ministrando nesta noite. Vou te fazer uma pergunta. Você tem amigos? Eu não estou falando do Facebook lá. Você vai lá no Facebook, tem 2.000 amigos. Quem é teu amigo mesmo? 3. Não é? Estou falando amigo mesmo. Amigo que fala a verdade na tua cara, que te esculacha na tua cara, que na tua frente te detona e que nas tuas costas te protege. Não é? Aleluia. Eu quero amigos assim, você não quer amigos assim? Eu quero amigos que chegam para mim e falam, pastor, ó, presta atenção, hein? Você está mal na fita. Não nesses termos meio corintianos. Pastor, você está errado naquilo. E na minha frente, me detonar. Mas, ó, não vai falar de mim. Não vai falar do meu pastor. Eu posso falar, mas ninguém pode falar. Não é assim? Amigo é assim, ó, não fala dele que eu conheço. Opa, vai ficar feio o negócio aqui se você falar dele. Você é amigo. Quantos amigos você tem? Sabe por que talvez você não tenha mais, ou talvez você não tenha nenhum que você pode confiar, ou se abrir, porque você não se abriu. Você é um siri cascudo. Você está muito duro. E para ter amigos precisa amolecer, precisa quebrar essa resistência. O Júnior falou agora de manhã, eu cheguei aqui nessa igreja emburrado, queria falar com ninguém. Estava lá no canto, né, Júnior? Mas vocês têm me mudado. Glória a Deus. Ele não vê a hora de chegar na igreja, tem vontade de estar com a gente. Quantos de nós não chegamos aqui machucados? Porque homens e mulheres machucam a gente mesmo. Mas a gente chega para ser tratado. Se você não se abrir, irmão, está na hora de você se abrir. Acha uma panela aí para você ser cuidado. Não fica escolhendo muito, deixa, talvez a pessoa quer falar com você, você não quer ouvir porque você acha, se considera superior a esta pessoa, você se considera muito, está na hora de você abaixar a bola, para você poder ser tratado por alguém. Segundo tópico, eu achei a melhor conotação para esse tópico, eu dei o nome dele de Simancol. Acho que é a melhor forma de se expressar o que eu quero falar. Sabe o que é Simancol? Tomar Simancol? Tipo, se manca, se toca, né? Você ser sensível, a igreja está precisando de Simancol. Porque o irmão, você quer ver? Vou dar um exemplo. Está lá no grupo da igreja do WhatsApp. O irmão coloca assim, eu estou precisando de oração, porque está acontecendo isso e aquilo. Aí a postagem embaixo, uma piadinha do Lula. Aí embaixo, risada. Aí embaixo, uma foto do Clóvis misturada com a Nicole, né, que eu vi. Né. Aí o seu irmão fala, pô, aí cri, cri, cri. Olha, irmãos, aí eu chego no irmão do seu lado, estou passando uma luta na minha vida, irmão. Meu casamento, minha vida financeira, eu estou mal no ministério, eu estou assim, eu estou assado, eu estou daquele jeito e tal. Amém, irmão? Amém, então vamos para o culto? Vamos para o culto? Não, peraí, eu falei meia hora da minha vida para você. Você não está sendo sensível ao que eu estou passando. Isso é um sentimento chamado compaixão, que é o principal ingrediente de uma igreja. O principal ingrediente de uma igreja não é cimento e areia, como estamos fazendo a obra lá, porque amanhã vai ser reboco para caramba naquela igreja. Isso não é obra, fazer a obra, isso não é fazer a obra. Fazer a obra é ter compaixão do meu irmão, e quando ele estiver como aquele bom samaritano passando, ele estiver caído, aquele homem que foi, que caiu na mão dos salteadores, de ladrões, e ficou quase morto, quando eu passar por esta pessoa, meu coração doer, o coração da igreja não está mais doendo com mortes, não está mais doendo com pessoas que vão para o inferno. O coração da igreja não está mais doendo quando se vê um casamento acabando. Não está mais doendo quando se vê jovens se perdendo. A maior prova é que você não foi visitar aqueles que se desviaram. É que você não liga para ninguém. Também há um parênteses nisso daí, né, irmãos? Eu falei isso de manhã também. Porque às vezes há muita melindragem também. Aí ninguém me liga, ninguém me visita, ninguém vem na minha casa. Ah, irmão, por favor, para com isso, para com isso. Vai, vai, olha, irmão, se eu precisar de uma visita na minha casa para continuar vindo aqui, né? A pastora teve bebê, eu tive dois já, duas. Foi uma ou duas pessoas ver a gente. Eu não fiquei, ah, ninguém foi me ver e tal. Quando eu fiquei doente também, com pedra no rim, não foi ninguém me ver. Ninguém, ninguém. Mas eu não fiquei falando, ah, ninguém foi me ver, que igreja é essa e tal. Por um lado tem muita melindragem, por outro lado é o erro da igreja, que não cuida do irmão quando está enfermo. Mateus 25, estava enfermo e você não foi me ver. Estava preso e você não foi me visitar. Estive nu e você não me vestiu. Estava com sede, você não me deu bebida. Estava com fome, você não me deu comida. Ou seja, a igreja não cuida de ninguém. E uma igreja bem cuidada é essa. Eu preciso ministrar isso sempre para vocês, irmãos, porque nós não podemos perder o foco do que é a verdadeira igreja de Cristo. Nós começamos assim há 5 anos atrás. E vamos permanecer assim em nome de Jesus. Um cuidando dos outros, independente da obra gigantesca estrutural que estamos fazendo. Nosso maior foco são pessoas e cuidar uns dos outros em nome de Jesus. Então se manque com a dor do próximo, tenha compaixão do próximo. Terceiro tópico, aprenda a abençoar pessoas. Você vai sentir uma gratificação no teu coração, irmãos, de dar, porque melhor é dar do que receber. Eu recebi as lâmpadas na quinta-feira, né, o irmão que doou as lâmpadas. Eu não sei quem estava mais feliz, se eu que tinha recebido a oferta para a igreja, ou se o irmão que tinha dado, porque dá uma alegria dar, uma alegria. A gente precisa aprender a abençoar o irmão. Às vezes eu fico vendo aqui pessoas com as minhas roupas, que às vezes eu dou, pessoas com o meu sapato, né? Porque esse aqui eu ganhei do Gruda Fiel, que me deu. E aí eu tinha outro, dois marrom, o homem não precisa de dois marrom, é um preto e um marrom, acabou. Né? Eu tinha dois, não, mas um eu vou dar para o meu irmão. Eu usei duas vezes o meu, falei, eu vou dar o outro. Eu tenho prazer, eu vejo às vezes a roupa da pastora e algumas de vocês. Quantas vezes já abri meu guarda-roupa? Olha, era muito mais frequente antigamente as pessoas acabando o culto, falar assim, ó, Deus falou comigo para eu te dar 20 reais. Quantas vezes Deus falou para mim, para abençoar um irmão da igreja, ó, dá 100, ó, dá 50. Hoje Deus não está falando não, pode ficar tranquilo. Hoje eu estou tranquilo, que Deus não falou nada para mim. Mas quem sabe falou com o teu irmão. Era muito mais frequente o desejo de abençoar uma pessoa. De não permitir, sabendo que ela está abrindo a geladeira, e aquele filme, o vento levou, fazendo parte da vida dela. Isso não é cristianismo. Eu como lá no leitão e tiro uma selfie. E o meu irmão comendo o quê? Não sei. Sou acaso tutor do meu irmão? Não sei o que ele está comendo. Eu vou ter que cuidar de todo mundo agora? Caim. Precisamos aprender a abençoar as pessoas. A dar. Quarto e último. Precisamos aprender que juntos somos melhores, amém, irmãos? Juntos somos melhores. Gálatas 6,2 diz, levai as cargas uns dos outros. Juntos nós somos muito melhores, sozinhos somos muito piores. Nunca se afaste de nós, nunca se afaste de mim, eu nunca de vocês. Vamos permanecer juntos sempre. Eu ouvi uma frase, eu anotei e quero falar para vocês hoje. Deus quer fazer coisas em nós, através de nós. Deu para entender ou não? Deus quer fazer coisas em nós, através de nós mesmos. Ele não quer mandar um anjo para fazer. Ele não quer descer e fazer a Ele aqui. Ele quer fazer coisas em nós e usar nós mesmos para fazermos essas coisas. Amém? Deus quer fazer. Eu falei isso para os salmistas aqui. Salmistas. Deus quer fazer coisas em nós, através de nós. Sejam usados aqui hoje pelo Senhor, para fazer a obra de Deus e levar o louvor e a adoração, mesmo sem um projetor, que é mais difícil. Vamos levar a adoração ao corpo. Então, nós precisamos aprender a cuidar de alguém. E olha, é assim, eu não preciso estar super bem para cuidar de alguém. Porque a gente fala assim, olha, eu não estou bem. Eu não estou bem. E você acha realmente, irmãos, que o médico está todo dia bem para cuidar de um paciente? Você acha realmente que o pastor está todo dia bem para pregar e para cuidar de você todo dia? O pastor não desanima, o pastor, você acha que todo dia o pastor está bem? Então, esse paradigma tem que cair, ele não precisa estar super bem, porque às vezes o que a pessoa precisa é de um abraço, isso você pode dar, amém, igreja? O que a pessoa precisa, às vezes, é de uma palavra, é de uma oração, olha, vem aqui, eu não tenho nada para te dar, mas eu vou orar com você. Às vezes é só isso que a pessoa precisa, de um abraço, chega lá e dá um abraço, a pessoa fala, puxa, é tudo que eu precisava, meu. Eu tenho amigos aqui, eu senti aquele calor humano, que eu estou precisando agora. Eu não preciso estar super bem, eu preciso saber que Deus quer pessoas para cuidar de outras pessoas. Eu fico o dia inteiro assim, ai meu Deus, eu preciso cuidar de alguém, eu preciso ligar para fulano, fulano que não foi, fulano não apareceu, acho que fulano está mal, às vezes fica, minha cabeça fica girando, às vezes eu não consigo falar com todo mundo, mas se um cuidar do outro, eu posso ficar sossegado. Se uma igreja viver o cristianismo verdadeiro, eu posso ficar sossegado. É um cuidando.